do ouvinte. Programe-se. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. E ainda se eu conseguisse uma máquina que parasse o tempo, você estaria ao meu alcance. Não importa, eu te espero. Se eu pudesse escrever a história das minhas horas uma a uma, seria do seu lado. Eu contaria todo dia uma história diferente. Eu criaria frases pra sempre. Eu cantaria notas de clara esperança. E seu sorriso viraria. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. E ainda se eu conseguisse uma máquina que parasse o tempo, você estaria ao meu alcance. Não importa, eu te espero. Eu criaria uma ONG com o seu nome. Eu tocaria acordeon na sua janela. Te pagaria um café na Rue de la Paix. Te compraria um imóvel no RDC. Se eu tivesse o domínio do equilíbrio e pudesse voar, te traria a lua. Dominaria o meu medo de altura e buscaria no espaço cada estrela. Inverteria o princípio da inércia. Eu encolheria a terra e te daria. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. E ainda se eu conseguisse uma máquina que parasse o tempo, você estaria ao meu alcance. Não importa, eu te espero. Esse é o Programe-se. Programe-se. Sim.